Entreguei meu coração à pessoa errada. Agora estou aqui, sozinha nessa estrada. Um filho na barriga, o pai me deixou só. Jogada no mundão, sem nada na pior. Sem um teto pra morar, uma família. Um lar me iludiu, me fez um filho. Eu não sei onde ele está, não tenho experiência. Barriga está crescendo, minha mãe me expulsou. Quis tomar veneno, acabar com o sofrimento que o canalha me fez. Morrer, acabar com minha vida de vez. Deitada num barraco, só eu e um colchão. Pensando no futuro, temendo a solidão. Um filho sem um pai, uma mãe sem marido. Contando só com Deus e com a ajuda dos amigos. A pressão é demais, o moleque nasceu. Os olhos dele estão escuros, parecido com os meus. Eu te abandonei, em algum lugar. Meu filho está perdido e eu não sei onde ele está. E eu não sei onde ele está. Você me deixou só, jogado no mundão. Sozinho, sem ninguém, só eu a solidão. Perdido no mundo, sozinho na vida. Sem um teto pra morar, sem um prato de comida. Quase sempre me pergunto, véi, o que eu fiz? Não sonho com riqueza, eu sonho ser feliz. Da minha cama dá pra ver as estrelas no céu. Quem passa andando na rua me vê deitado no chão. A madame tem medo, desvia o caminho. Minha mãe me abandonou, não me deu carinho. Meu apelido é Pivete, meu nome é Misael. Minha história eu escrevo numa folha de papel. Numa folha de papel. Eu vou te encontrar aonde você estiver. Eu perdi o meu filho, mas não perdi a minha fé. Ajude a encontrar. Eu vou te encontrar aonde você estiver. Eu perdi o meu filho, mas não perdi a minha.